certo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Oxané 6313. Oxané 6313, boa noite. Subima até nível 360 na saída da El, te mando. Quando possível, voar direto da El, Leda. Exato, Leda, 6313. Certo, Leda, obrigado. Na 3178, desse mantém nível 050. 140 graus, 109. Está livre da restrição de altitude em casa, na 3178. Está livre, 3178. Está 3178, desse mantém nível 050. 0050, está 6210, decolou os 21, chame o controle em 119.8. Chama lá 6198, eu chamei 310. 2000 pés, autorizado ILS 5, então na 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, azul, padrão, 35. Luna 723, a 1 milha de zona, completa a aproximação, 3985. 195. Salvador departure control, good evening, Ocean 6310, pass 1700, climb 350. Book a departure, jump transition. Ocean 6310, good evening, climbing to flight level 350, book a departure, radio contact. Climb to flight level 350, book a departure, Ocean 6310. Estabilizar localizador azul 4235. Azul 4235, completa aproximação, torre 19895. Chama torre 295 para 235. Está 3305, desça para 2000 pés, autorizado ILSX, pista 10, reporte estabilizado. Pode estabilizar, na 3305. Torre Salvador Azul 4235, final de 7 milhas. Azul 4235, continua a aproximação, número 2. Acuse com o trem embaixo travado. Acuse embaixo travado com a 235. 3178. Gol no 273, no solo 25, livre à direita, na eco, solo 12119. 12119, cadê? 1-3395. 513395, 13, 13, boa noite. Baixo travado azul 4235. Autorizado pouso 140 graus 08 nós. Autorizado pouso azul 4235. Tráfego que precede a 12 horas e 7 minutos. Depois 320 da companhia. Ciente. Ocean 6310, call receive center 126.85, if enable 125.45. 123.85, 125.45, Ocean 6310. Negative, 126.85. 126.85. Thank you, ma'am. Ciao. Bye. 3305. 3305, complete aproximação, torre na 895. 895. Afirmativo. Obrigado, ma'am. 3178, está autorizada a final ILS XRP, pistão na 0, reporte estabilizado. Tráfico que precede agora a 625. Autorizado, vai chamar estabilizado, só 3278. Corre, Salvador, boa noite, Stan 3305, final do XRP, baixado para lá. Stan 3305, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Azul 4235, no solo 27, libera direito, solo 1219. Direito para o Azul 423. Paulo Salvador, Azul 423. Salvador, o Azul 4235. Na 78, reduza para final, torre na 895. Já está com a mínima limpa, está 3178. Com a mínima, você totalmente configurado. Sim. Corre, Salvador, Azul 4235. 121, decimal 1, corrigindo. 121. 121. Tan 3305, autorizado pouso no 40 graus, 089. Pouso no 0. Boa noite, mantém o ponto de espera. Salvador, Tan 3178, passou externo, baixa travada. 3178, número 2, tráfego à frente, Airbus 320 da companhia. Chame passando o... Chame a 2 milhas da cabeceira 10. Vai chamar 2 milhas da 10. Tan 3305, no solo 31, livre à direita, solo 121, décimo 9. 219, obrigado. 219, obrigado. 1219, obrigado. Tan 3178, autorizado pouso no 40 graus, 099. Pouso autorizado, Tan 3178. Ali mantém o Rio 5972. Ali mantém o 5972. Tá, 3178 no solo 32, libera a direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado, Ana. 1211, Diego, 1211. 211, obrigado. Autorizado a decolar, 140 graus, 119. Meio decolagem, decolagem, 72. Rio 5972, decola os 34, chame o controle em 199, decimal 8. 198, obrigado, bom trabalho, vou começar agora. Até logo. Tô em Salvador, Rio 5972, decolar na sua escuta. Rio 5972, subima de nível 340 na saída da EL, aguarde o contato radar, mude o código para 5027. 5027 no código na saída da EL. E o 5972 foi direto Leda. Na proa de Leda, 5972. autorizado táxi, India Alpha, ponto de espera 90, Chanel 6224. Salvador, o Sarané 224, ponte espera, pista 10, pronto. Autorizado decolar, 140 graus, 099. Autorizado a linha decolar, pista 10, Sarané 224. Tipo 972, chame de cifra no 251, alternativa no 3395. Entendeu, 1251 e confirma a alternativa? Alternativa no 3395. 1395, obrigado, meu trabalho. Igualmente. 970. Igualmente. Gol no 134, Salvador. .370, autorizado. Via Peruíche 58, Orago. Saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Controle 119 decimal 8, transponder 5037. Chama para estacionar. Chegou a cota 35393. Oceaner 6224 decolou aos 41, chame o controle em 119 decimal 8. Controle 198 6224, pronto. Controle Salvador, Oceaner 6224, boa noite, 2000 pés, Puca. Oceaner 6224, só 4 rodando a decolagem do 190, de presente direto do Puca. Presente Puca, subindo a 190, Oceaner 6224. Esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 8, transponder 5036. Chame tanto para acionar. Dani com a equipe de solo champanhe táxi, gol no 134. Polícia, rodou 6224. Siga. Uma boa na proa de Aracaju, da presente. Quase coordenado com o sinal do Recife. Minha 224 autorizada, Aracaju. Aracaju, autorizados. Meia 2245, alternativa 1, 2845. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera no zero, gol no 134. Sim. 25001, Guarulhos, 340 autorizado, via Upper Zulu 10, Bridge. Até Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva à direita, na saída da El Leda, após Motiva. Controle 1 no 9.8 e o transponder 5026. Repita aí a rota, por favor. Vou ter que chegar com o centro, aguarde a porta. Autorizado a decolar, 140 graus, 07 nós, voo no 134. Azul 45001. Observando aqui que tem uma CHG com essa rota proposta aí, só que tem alguns, tem algum dado errado. É, tem Bidev, APZU 44 e NIL, você tá, foi digitado errado. Tá, aqui tá November India, Sierra, November Uniform. Autorizado no Pátio 3, chama pronto pro táxi, Rio 9890. Aguarde a confirmação e aguarde coordenação com o centro VC. Gol no 134, decolou 52, chama o controle em 119.8. 198, grato. Autoridade Salvador, boa noite. Gol no 134, decolou, saída Puca. Gol 1134, boa noite. Submanda nível 370 na saída Puca, vigilância. 370, sai da boca, gol 1134. Azul 5001. centro, eu não consultei ainda, posso até consultar. Mas segundo o centro, essa posição que eu achei que estava equivocada, digitada errada, ela existiria, ou existe. Então, só poderia voar aí na Apesulo 44, Nisno, November India, Sierra, November Uniforme, e Apesulo 44, Nilson. Livre táxi, ponto de espera na zero, Rio 98 na zero. É, chame o solo novamente em 121.9. 211, desculpa, 1211. Rio 98-10, ponto de esperada 10, pronto. Usado decolar, 140 graus, 099. Aliás, decolar, o Rio 98-10. Nível na 70, chame de Recife, 1-2-6-8-5, alternativa 1-2-5-4-5. 2-6-8-5, 1-2-5-4-5, obrigado, boa noite. Oceane identificação, Android Duna, desça para 2000 pés, altímetro 109. Android Duna, descendo 2000 pés, confirma 108. Tem 00, chame o controle, o Rio 9890. Negativo, controle, boa noite, a volta. É. Controle Salvador, o Rio 9810, mantém o eixo de decolagem cruzando 1500. Rio 9810, subiu a madeira. Pode confirmar? Suba o 340 na saída da EL390, direto ali da Tielan. Positivo na subida da EL para o 340, Rio 9810. Mas está autorizado direto Leda. Está presente direto Leda, Cíntia. Boa noite, autorizado decolar 140 graus, 109, trip 5393. Autorizado decolar para 5393. Trip 5393, decolou 03, chame o controle em 119 decimal 8. 198, boa noite, senhor. Boa noite. O Rio 9810, é a possibilidade de voar direto da posição Batman ou o Papa? Rio 9810, aguarde a coordenação com o centro Recife. Aguardando. Controle Salvador, boa noite, 5393 da Trip. Trip 5393, boa noite, subir manterá em 190 saída pública, vigilância. Subirá e manterá 190 na saída pública, 15393. 9890, autorizado pelo centro direto bridge. Possível direto bridge, o 9890. Chame agora o centro de sítio, 251, alternativa 13395. 25935, da volta, obrigado. 868 na Pro de Duna, localizador, ele é preciso, 10, reposto estabilizado. Na Pro, autorizado interceptar o localizador e forma estabilizado, 8. DM5393, voe direto Aracaju. Voará direto a Aracaju, 5393. Salvador Azul 5001, próximo zero da 10. Azul 5001, na linha decola da 10, vento no 40 graus com 9 nós. A linha decola da 10, Azul 5001. Na 3600, CN identificação autorizada a chegada na área. Desça via para 2000 pés, altímetro 10. Não, Uno 868, estabilizado no ILS. Uno 868, complete aproximação, torre 1895. Torre 10895, Uno 868, até a volta. Última informação, vou direto do Dona descendo para 2000 pés. 001, muito obrigado, ótima noite, até. Até a próxima. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, decolado da EL, passa 1 no meu pé. Azul 5001, boa noite. 340, direto Leda, vigilância. 340, direto Leda, azul 5001. Boa noite, o senhor, identificação, chega da Mari, desse mantém nível 050, altímetro 1018. 0050, 1098, chega da Mari. Passe nível 130, chame Recife no 2685, alternativa no 2545. 2685-2545, grato, até a próxima. 3300, então 2, 1, 1, 1, 8, 6, 8. Autorizado a decolar, 130 graus, 10. Decolagem 10, 3305. TIP 4900, boa noite, Ciane, identificação autorizada, chegada a Mari. Esse mantém nível 060, altímetro 109. 109.